altos clamas, ó Israel. Teu coração se apartou, teu olhar se perdeu no desvelo, mas o Senhor te chamou. Teus caminhos são de dor e engano, e a terra clama ao céu, mas ainda há esperança, o povo amado. Volta para o teu Deus fiel. Volta, ó rebelde, ao abraço do Pai. A ira não durará, Ele é amor. Reconhece a iniquidade, confia em sua voz. Cura, Senhor, as feridas que eu fiz. Volta, ó rebelde, ao abraço do Pai. Teu coração quebrantado Ele quer restaurar. Em Sião Ele te acolherá. Nunca mais andará. Nos montes altos, onde erraste, teus passos foram sem direção, mas o Senhor tem palavras de graça e um convite de redenção aos filhos rebeldes. Ele diz: eu sou o guia da tua mocidade. Abrace a verdade, não temas a luz. O amor de Deus é tua liberdade. Volta, ó rebelde, ao abraço do Pai. A ira não durará, Ele é reconhece a iniquidade, confia em sua voz. Cura, Senhor, as feridas que eu fiz. Volta, ó rebelde, ao abraço do Pai. Teu coração quebrantado Ele quer restaurar. Em Sião Ele te acolherá. Voltamos ao nosso Salvador. Volta, ó rebelde, ao abraço do Pai. A ira não durará, Ele é amor. Reconhece a iniquidade, confia em sua voz. Cura, Senhor, as feridas que eu fiz. Volta, ó rebelde, ao abraço do Pai. Coração quebrantado Ele quer restaurar. Em Sião Ele te acolherá. Nunca mais andarás em solidão. Voltai aos filhos, eu curarei. Tua história não termina aqui. Em amor para mim.